começo agradecendo e dizendo da alegria de estar aqui. Esse ambiente é sempre muito inspirador. Estamos encontrando muitos amigos. E eu queria, então, escolher alguns aspectos que eu acho que são interessantes, que de alguma maneira foram referidos, mas que eu queria retomar por uma perspectiva que é a minha, de professor de direito e de alguém que nos últimos 20 anos ajudou a construir as reformas na privatização, na construção legislativa, na construção de instituições e por aí vai. Bem, eu creio que quando, no final da década de 80, veio a crise das empresas estatais, iniciou-se uma tendência que vinha a ser considerada uma tendência importante para o nosso salto de infraestrutura, que seria o que? A privatização. Privatização significava o quê? Venda de empresas estatais, onde existisse, seria um lado, e outro, concessões ou outras maneiras de atribuir ao particular um papel que ele não tinha tido, né? Então, esse foi um primeiro elemento, reduzir o papel do Estado. E eu acho que as perguntas que nós devemos fazer é o quanto nós estamos apostando nesse caminho. Em relação a esse, eu creio que foi se formando um certo consenso quanto à importância dessa participação privada. Claro que isto vai variando com o tempo, há momentos diferentes nesses 20 anos, né, em que o processo é mais rápido, é mais lento. Os últimos anos continua sendo um período em que, no âmbito federal, se faz concessões. Nós não temos tantos ativos a privatizar, mas nos processos de disputa das concessões, as empresas estatais estão sendo colocadas como muito atuantes, né? Quer dizer, como sócias de concessionárias no setor elétrico, no setor de aeroportos. E aí uma discussão interessante é saber que sentido faz isto, né? Do ponto de vista do financiamento. Precisamos do financiamento das empresas estatais, é isso que nós estamos querendo, esse é o principal objetivo. Grande parte do discurso em relação a esse tema não é o do financiamento, mas é o de que o Estado teria que, com a sua participação nas empresas concessionárias, adquirir uma competência que eventualmente não teve no passado. O caso da Infraero seria um exemplo para a Infraero participar. Essa é a aposta. Então, seria um preço a pagar para que a Infraero se capacitasse para cumprir no resto do Brasil a missão de operador de infraestrutura aeroportuária, né? Ou uma outra visão, que a presença da empresa estatal como sócia, ainda que minoritária, mas relevante, atuante no controle, seria importante para fins regulatórios. Isso é, ela teria, pela participação societária, sendo Estado, uma capacidade de conduzir as deliberações da concessionária num sentido positivo. E eu diria que essas são hipóteses a testar. Isto é, nós temos que ver em que medida essa aposta dos últimos anos tem sido bastante feita. É uma aposta que pode se justificar sob esse ponto de vista que nós mencionamos aqui, mas nós temos que medir a eficácia, isso é, quanto estamos investindo nisso, porque nós podemos sair do modelo, quer dizer, a empresa estatal pode, em um determinado momento, se livrar da sua participação. Isso é um ativo que pode ser vendido, né? Desde que nós consideremos que o momento já passou, o custo não compensa, nós não temos mais necessidade disso para a empresa estatal aprender, ou a função regulatória da participação da empresa estatal, ela, na verdade, não vem se cumprindo, ou é um preço alto demais para que ela tenha essa função. Acho que esse é um tema que a experiência dos últimos anos nos coloca, né? A de avaliar se realmente faz sentido continuar com esta participação minoritária de empresas estatais nos processos de concessão e em que medida nós devemos reverter decisões já feitas, vendendo os ativos saírem. Eu acho que essa é uma discussão muito interessante para os próximos anos, uma avaliação de custo-benefício dessa opção que foi adotada e que nós já podemos começar a avaliar. O segundo, acho que, ponto da reforma que se procurou fazer na década de 90, eu tentaria resumir falando em mínimo regulatório, quer dizer, diminuição da complexidade da atuação e da intervenção estatal. O que quer dizer isso? Acho que isso parte de uma constatação, talvez, que se tenha feito, mais do que um movimento de desregulação que ocorreu até com forte viés ideológico a partir da década de 80, mas parte de uma constatação, no caso brasileiro, bastante interessante. Os saltos que nós tivemos de desenvolvimento de infraestrutura que ocorreram por intermédio das empresas estatais foram saltos possíveis porque se diminuiu a complexidade decisória. O que, que significou isso? Atribui-se a Eletrobras a função de cuidar do setor elétrico e, a partir daí, ela cuida. Ela contrata com o máximo de simplicidade possível os seus consultores, o máximo de simplicidade possível os seus fornecedores, monta os seus projetos internamente com baixíssima participação externa, eu simplifico todo o processo decisório e ela consegue agir muito mais rápido. Então, faz uma quantidade de empreendimentos grande num prazo muito curto. Acho que saneamento foi um pouco isso, né? Vamos concentrar nas empresas estaduais a implantação de empreendimentos e sua gestão, por isso nós tiramos a necessidade de lidar com todas as complexidades municipais. Então, o que foi feito naquela ocasião, no início da década de 70, foi uma delegação em branco dos municípios, exigiu-se uma delegação em branco dos municípios, e os municípios fizeram, por meio de contratos de concessão, entre aspas, que não eram contratos de concessão, eram contratos de delegação em branco. As empresas estatais e estaduais juntaram o serviço de saneamento dos vários municípios, planejaram livremente com baixíssima participação do município nenhuma. O município não tiveram nenhuma participação no planejamento das redes, na determinação da tarifa, coisa nenhuma. E o próprio poder executivo estadual, controlador das empresas, também baixíssimo, né? Tudo se resolveu lá no ambiente das empresas. Isso tudo teve uma estratégia de simplificação do processo, diminuir a complexidade. Bom, quando o modelo de empresas estatais começa a se esgotar, então na década de 90 nós vamos partir para uma outra rodada, vem o problema. Sim, mas nós vamos colocar o Estado decidindo tudo. Então, uma das apostas foi: nós precisamos apostar num mínimo regulatório. O que significou isso em termos práticos? Há muitos exemplos de aplicação dessa ideia. Uma delas foi mencionada pelo Elcio, a ideia de autorização. No setor de telecomunicações, nós discutimos amplamente como reformar telecomunicações e a grande aposta foi de que nós devíamos reduzir as concessões ao mínimo e a maior parte do desenvolvimento se faria por autorizações que as empresas obteriam de acordo com o seu planejamento, não é um planejamento estatal, é centralizado. Então, haveria uma grande liberdade de entrada e uma garantia de permanência. Então, a preocupação na legislação, na reforma da legislação, foi fazer com que as autorizações de telecom fossem muito estáveis, quer dizer, não houvesse poder discricionário para o Estado, nem para o Estado, digo, a administração pública, né, decidir se o interessado entra ou não entra e nem se ele permanece ou não permanece. Essa foi uma solução bastante importante na dinamização do setor de telecomunicações, mas não foi a única. Em relação às concessões, porque fizemos concessões em relação à telefonia fixa, então criamos 4 concessionárias no Brasil, que depois resultaram sendo 3, né, com a fusão da Oi com a Brasil Telecom. Né. Mas em relação à concessão, também uma opção de simplificação, de mínimo de regulação. O que significou isso? Processo licitatório o mais simples possível. Vamos vender a empresa estatal, o que nós queremos ver é quem tem dinheiro para pagar. É isto. E quem será o concessionário? Quem tiver dinheiro para pagar. Vamos apostar que a capacidade de levantar recursos será medida pelo mercado como um índice de capacidade de depois pagar os empréstimos e tal. Essa foi uma aposta que simplificou brutalmente o processo licitatório. Muito do que se fez em processos licitatórios bem-sucedidos foram opções simplificadoras, né? Quer dizer, ao invés do Estado trazer para si a análise de uma miríade de coisas, e ele tendo que tomar decisões prévias colocando em tal licitação, ele passou adiante. A outra coisa, em relação à telecom, também é um exemplo interessante, é de, ao invés de o Estado planejar os ativos, ele planejar a entrega, os serviços, né? O que, que seria entregue? Então, os contratos de concessão em telefonia deram absoluta liberdade para a formação da rede, como as empresas bem quisessem, não precisavam ter rede própria, poderiam alugar, poderiam fazer o que quisessem, desde que cumpridas as metas de universalização. Isso é, desde que fosse capaz de oferecer serviço a quem pedisse, em tantas horas, em tais lugares. Essa foi uma opção. Mínimo regulatório nesse sentido. Vamos impor a temperatura média, como o Gessner exemplificava, mas não vamos nós, no contrato de concessão, dizer como essa temperatura vai ser obtida. Isso simplifica a montagem do projeto de concessão ou mesmo de privatização, de desestatização, quando envolvida a venda de empresa estatal. Simplifica muitíssimo o acompanhamento do contrato pelo regulador, não é? E dá liberdade ao setor privado para usar as melhores soluções. Essa foi uma opção, o tal do mínimo regulatório. Em que medida nós fomos coerentes no longo prazo com estas opções? As nossas tendências vêm variando muito com o tempo. E eu diria que não existe assim um consenso entre nós em relação a esta ideia. Será que a aposta de mínimo regulatório continua o tempo todo tendo assim, uma convergência de apoios? Creio que não. Por exemplo, no setor portuário, que o Elson mencionou, a autorização portuária com esse, para portos privados, com esse efeito de liberalização, para quem quisesse instalar seu próprio porto, apareceu em 93. E autorizações foram feitas, quando veio uma pressão contrária, o governo federal edita em 2008 um decreto que amarrou. Amarrou, quer dizer, foi um momento em que esta ideia de mínimo regulatório foi derrubada, quer dizer, entrou em crise. O governo foi por uma outra linha para reverter essa decisão, felizmente, creio eu, 5 anos depois, né, com a constatação de que eu acho, suponho, foi um equívoco. O grande problema é saber se nós temos clareza de que está por trás da aprovação da nova lei de portos uma ideia de mínimo regulatório. Por quê? Porque o risco, como ocorreu em relação à lei passada, ainda que essa possa ser melhor quanto a isso, é o risco de, com o decorrer do tempo, o Estado querer trazer a si toda a complexidade. Por quê? Porque isso lhe dá poderes de arbitrar a disputa entre os vários sujeitos, quem ganha, quem perde, etc. E tal. Então, eu acho que esta é uma dúvida importante, o quanto nós continuamos acreditando no mínimo regulatório. Mínimo regulatório não significa nada de desregulação louca, não é isto. São sempre as opções que simplificam a participação do Estado no processo, seja de montagem de projetos para serem levados à licitação, seja na decisão sobre a licitação, seja no acompanhamento dos contratos e por aí vai, né? E terceiro ponto, para terminar aqui, que eu acho que foi bastante importante naquele momento, na década de 90, foi a percepção de que se nós estávamos saindo da empresa estatal, em que supostamente o caráter estatal da empresa, com quanto ela tivesse grande liberdade, mas o caráter estatal garantiria muito as coisas, então demos liberdade à empresa estatal, mas era Estado, né? Nomeávamos os dirigentes e estávamos tranquilos de que eles iriam cuidar do interesse público. Bom, mas havendo privatização, como é que vai ser a atuação do Estado, né? Como é que o Estado vai controlar isso? Então veio a preocupação com a institucionalização. A criação das agências reguladoras foi um dos elementos dessa institucionalização, isso é, vamos criar agentes reguladores que sejam profissionais, estáveis, com uma certa blindagem em relação à flutuação da política eleitoral. Essa foi uma aposta, todo mundo conhece, muitas agências surgiram no âmbito federal, nos estados e até em alguns municípios. Bem, mas o modelo não era só isto, quer dizer, eram agências reguladoras que, para funcionar, tinham que receber algum tipo de, ter algum tipo de relacionamento com o poder executivo. E aí a suposição do modelo, e aí a minha dúvida é se nós estamos andando bem em relação a isso, ao meu ver, não estamos, a suposição do modelo é que o poder executivo estaria interessado e seria capaz de estabelecer com clareza, objetividade, políticas de longo prazo para serem executadas pela agência. No setor telecom, estou dando aqui o exemplo muitas vezes de telecom, que talvez tenha uma experiência já bastante longa, esta ideia foi levada muito a sério, assim, muito radicalizada, inclusive, na lei, porque a lei disse o que era planejar, o que era o planejamento das políticas pelo Poder Executivo. Ele tinha que estabelecer as metas de universalização dos serviços prestados em regime público. E o Poder Executivo o fez para que isso fosse incluído no contrato de concessão pela agência. Há uma revisão periódica que a agência faz, mas orientada pela decisão formal, decreto do Presidente da República. Então, o Presidente da República tinha que tomar essa decisão e foi tomando. Todas as mudanças que ocorreram, mas foi tomando, então as políticas apareceram. Né? A pergunta é, isto vem acontecendo nos vários setores? Quer dizer, uma política institucionalizada, que seja assumida, uma política clara, com metas definidas, que gerem obrigações e que, a partir delas, a agência possa implementar com autonomia e com qualidade técnica, passando de governo a governo, esses planos, eu diria muito pouco. Muito pouco. Por exemplo, nós tivemos o setor de aeroportos, sucessos importantes, nós temos que registrar, mas as decisões foram decisões de caso concreto. Quer dizer, o governo, num certo momento, um pouco surpreendentemente, decidiu que ia privatizar 3 aeroportos. E aí, como o programa prossegue? Bom, vamos aguardar. E aí, mais 2. E como prossegue? Nós não sabemos como prossegue. E essa questão do como prossegue é tudo, porque se nós tivermos, desde o início, um projeto que a agência reguladora vai implementar, nós não temos os hiatos decisórios, as pressões decisórias que se renovam e que, por exemplo, neste momento estão ocorrendo no setor aeroportuário. Tem gente, então, fazendo projeto de lei para criar autorização aeroportuária, tem gente querendo estadualizar aeroporto, tem gente contra, enfim. Quanto tempo essa briga... É uma briga sobre política, né? Quanto tempo essa briga pode nos tomar? Muito tempo. Essas brigas tomam muito tempo. Vejam que o exemplo do setor de portos, né, que em 2008 edita um decreto que acaba praticamente com os portos privados, acaba com os portos privados como tal, e 5 anos depois o reverte e mostra o tempo que se perde com isso. Depois, quando se toma a decisão de então vamos abrir, há um tempo de implementação, porque a reação, o setor privado está vivo, os interesses estão vivos. Né? Então, eu creio que em relação a isso nós temos falhado. Não é? E falhado por quê? Por algo que, estou terminando aqui, Sérgio, por algo que o deputado Alberto Goldman, que foi o relator da Lei Geral de Telecomunicações, dizia com muita graça que ele tem, dizia, olha, essa história de mandar o Poder Executivo fixar política não vai dar certo, porque o Poder Executivo, se fixar a política, ele perde o poder. Fixar a política de longo prazo com clareza é perder poder. E, a partir de então, a instância de deliberação passa a ser a agência no modelo que nós criamos. Né? Passa a ser a agência. Então, o que o Poder Executivo vai querer o tempo todo é não fixar política nenhuma de longo prazo, para poder ser sempre o ator central que vai decidir cada estrada, cada aeroporto, cada exigência no edital de licitação, porque tem uma disputa, o setor privado está lutando, um querendo matar o outro no edital de licitação. Não é? Põe isso aí que elimina o meu concorrente. Diz que quem já obteve concessão agora não pode obter. Com isso eu mato o concorrente. Bom, e se o Poder Executivo não estabelece políticas de longo prazo, diz aqui cessou a minha atuação, agora a questão é técnica com a agência, evidentemente este contencioso continua aberto o tempo todo. Eu acho que nós temos passado por isso em vários setores, a dificuldade do poder público fixar políticas, porque no fundo, não é só uma questão de improvisação, tem isso também, o improviso, o Brasil é confuso, enfim, nós vivemos enfrentando 1000 desafios ao mesmo tempo, isso é verdade, não podemos minimizar a importância disso, né? Mas, ao outro lado, eu creio que não há exatamente um consenso em relação a esta ideia de que o Poder Executivo fixa políticas. Políticas são coisas claras, são determinadas e depois, a partir daí, as licitações se modelam, os contratos são modelados, são gerenciados, o aprendizado a longo prazo acaba sendo usado pela agência para melhorar a sua modelagem futura. Creio que não há no Poder Executivo brasileiro, nem no nível federal, nem no nível dos estados, muito menos dos municípios, a aceitação desta ideia, que significa diminuir o seu poder do dia a dia para concentrar o seu poder num planejamento mais sofisticado. Nós estamos ainda numa visão de prefeito cidade pequena, eu quero me envolver em cada detalhe, etc. E tal. Acho que isso é um ponto que nós podemos discutir, é importante, mas é algo que impede a institucionalização que nós montamos na década de 90 e que, teoricamente, nós mantemos, porque as agências existem, essa ideia de fixar política está na legislação, o Poder Executivo diz que fixa política, mas quando se vai ver o que ele fixou, são coisas muito frágeis, não tem consistência jurídica, na verdade, são coisas vagas para definir depois aquilo que interessa. Então, eu acho que são os três pontos, né? A ideia de privatização, setor privado, segunda de mínimo regulatório, a terceira dessa institucionalização que envolve o poder executivo, fixando políticas claras de longo prazo, acho que são três temas em que nós apostamos muito e que talvez uma clareza em relação a eles nos ajude a pensar o futuro, como é que nós damos os saltos do futuro. É isso, Sérgio.